por cima, cê fala para. Me enche de ódio. É que a cavalgada que cê sabe. Ai, que eu gosto. Nós prefere por cima, cê fala para. Me enche de ódio. É que a cavalgada que cê sabe. Ai, que eu gosto. Chega mais pra cá que hoje gera. Tem festinha, convoca a galera. Farra de outro patamar. Só não vale sair sem transar. Te levo pro quarto, neguinha. Hoje eu te dou prazer. Se envolveu com o neguinho porque já sabia que só eu sei te satisfazer. Eu prefiro por cima, ela fala para. Te encheu de ódio. Vem na cavalgada que cê sabe que eu gosto. Eu prefiro por cima, eu falo para. Te encheu de ódio. Vem na cavalgada que cê sabe que eu gosto. Bora paredão André CDs. Juan Ultra CDs. Fabrício CDs de Carira. Luizinho CDs. Tamo junto, hein? Bora meu parceiro Daniel Design. Cara das artes. Tamo junto, hein? É que os branquinhos fodem muito. E os pretinhos fodem demais. Mas a drica é foda. A drica fode pra cá. É que os branquinhos fodem muito. E os pretinhos fodem demais. Mas a drica é foda. A drica fode pra cá. Aí nós prefere por cima. Cê fala para. Me enche de ódio. É que a cavalgada que cê sabe. Ai, que eu gosto. Nós prefere por cima, cê fala para. Me enche de ódio. É que a cavalgada que cê sabe. Ai, que eu gosto. Chega mais pra cá que hoje gera. Tem festinha, convoca a galera. Farra de outro patamar. Só não vale sair sem transar. Te levo pro quarto, neguinha. Hoje eu te dou prazer. Se envolveu com o neguinho porque já sabia que só eu sei te satisfazer. Eu prefiro por cima, ela fala para. Ódio, vem na cavalgada que cê sabe que eu gosto. Eu prefiro por cima, eu falo para. Te encho de ódio. Vem na cavalgada que cê sabe que eu gosto.